Mal olhado, está nas esquinas. Corpos brancos, prestes a me encarar. Instinto fraco que se propôs a me matar. Voz falha que tenta me apagar. Sempre o fez, sempre o fará. Será? Mal olhado, está nos seus dedos, que amassa o véu da mulata. A beleza que me mata, refém da carne, barata. Oh, mas que neguinha ingrata! Mal olhado, trabalho talhado em madeira, pronto para bater em neguinho na esquina, estuprar todas as minas, cinco tiros em Marielle, rimar terreiro, acabar com essa porra desse mundo inteiro, para validar voz, olhado torto, te quero morto, nos programas da televisão. Mal olhado da sirene, ambulância, polícia, rádio patrulha, bala na agulha de quem ousa me atravessar, meu mal olhado te rasga antes mesmo de te cruzar. Mal olhado que é atirado nas escolas e se cura com a ruda. Deus nos acuda. Deus, Krishna, Buda, Alá, Orixá. Mal olhado que fecha os caminhos e suja de vermelho e preto o chão. Quem não entendeu até agora, não vai entender então. O medo do corpo estirado no portão, do tiro do oitão, do fogo no barracão, do sexo sem permissão, da eleição, do pai que não volta mais não, do irmão armado que vai estourar sua nuca pelo cifrão. Mal agouro, descarado, nos pelourinhos modernos me vê descarnado, entre foices e martelos, me resta o machado de Xangô, que faz cantar a justiça nas quebradas, a face do Ori, almas mal-intencionadas, faz armadura imortalha. Assim como Obá é mãe da luta, abre o caminho e desaba a pedreira, na cabeça dos filhos da... Vixe, truta, aqui não tem espaço pro mal-olhado vingar, não tem paz, não tem lei, mas tem história para se contar. Amanhã é muito longe, não consigo ver direito. Acredito na vida, acredito na ruda. Seguir em frente é o único jeito. Ladies and gentlemen, I'd like to know, are you ready for start time? Yeah! Okay, well, let me kind of move these things around here, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. You know what I'm saying? Passo pelas ruas de São Paulo diariamente. E nas últimas semanas tenho encontrado um lambe nas paredes escrito: da quebrada para a faculdade. E eu penso: moro em quebrada, vou para a faculdade. Em nenhum dos dois ambientes eu estou segura. Tudo que eu consigo pensar é no cansaço latente que me atravessa todos os dias, ou então em várias linhas de trens, metrô e ônibus e avenidas que tenho que atravessar, ou então na tia da limpeza que não sabe em quem que ela vai votar, ou então nos meus vizinhos e no moleque que morreu na quebrada semana passada. É como tentar me desvencilhar de uma dívida histórica desassociável a mim. Mas pra começar a se curar, a gente tem que lembrar de passado. E a gente só lembra se a gente começa a contar as histórias, se a gente se sente seguro. Mas daí, de onde vem essa segurança? E o que é essa segurança? Eu quero estar na rua, mas há perigo nas esquinas. E nesse momento, exatamente agora, o que deveria estar acontecendo é o próximo Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro aconteceu entre 1940 e a década de 60, e foi uma das experiências mais bem-sucedidas, artísticas e socialmente, na história do negro no Brasil, que contribuiu não só para a consciência de raça e classe, como a expressão desse corpo, nessa sociedade, nesse momento, criando esse lugar e essa noção de segurança e expressão no contexto pré-ditadura militar. Criar lugares e desenvolver isso é muito significativo para mim e para você e para os corpos negros e para os corpos indígenas e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais do que criar um lugar e dar a noção e a sensação de segurança é o pertencimento e todos os afetos que se desenvolvem ao redor disso. Unia é um lugar seguro. E a gente precisa aprender a desenvolver isso porque redes sociais, antes de ser um principal meio de disseminação de informação, são redes de ligação em que a gente constrói afetos, relações, amizades, ouvimos música, estamos todos os dias conectados nisso aí. É muito mais do que simplesmente o que tá na tela do seu celular, sabe? Criar um lugar diz muito sobre construir um barracão. E tudo que vem nisso é estabelecer as suas bases e as suas estruturas e o que você quer com isso e como que você vai se sustentar e resistir com isso. E assim, quando eu falo de resistência, eu não falo de existência, porque são coisas diferentes. E quando eu falo de resistência, eu também não tô falando de militância. Por mais que sejam conceitos muito parecidos, não é a mesma coisa. E também, resistência diz muito sobre autocuidado. Mas autocuidado também não é você passar o dia inteiro passando creme na cara e comendo besteira. Autocuidado é preservação. Nesse momento, eu acredito que você se preservar e se conter vai ser importante. Não só criar os lugares, mas como ocupá-los e ressignificar o sentido que eles têm. Porque de nada adianta você ir da quebrada para a faculdade e não se sentir pertencente e seguro e incluso e parte da faculdade. Ocupar espaços diz muito sobre isso. Criar lugares é identificação absoluta. E os nossos passos vêm de longe. Você tem que estar aí para observar as ruas, ouvir as ruas, observar as paredes, ler os lambes, fazer os lambes, entender o que, que é isso que você é, onde você está se inserindo, o que, que você está criando, que lugar é esse que você está criando, mesmo que seja via rede social, mesmo que sejam seus afetos via rede social. O desenvolvimento desses lugares diz muito sobre a escola do rap que se desenvolveu no início dos anos 2000. E todos aqueles que vieram depois do Sobrevivendo no Inferno, ou nesse momento de transição entre o final dos anos 90 e o início, começo dos anos 2000, bebem um pouco nessa fonte. E aí, nesse pacote entram Black Alien, Kamal, Subsolo, Quinto Andar, Emicida, Elo da Corrente, Mamelo Sound System, até o Planet Hemp. Bebem nessa fonte e pegam em assuntos um pouco mais prolixos do que era o rap de protesto no início dos anos 90 e final da década também. O que eles conseguiram nesse momento, só mudando um pouco da ótica, ou mudando um pouco o lado para onde você olha, é expansão. É a criação de um novo espectro, de um novo panorama, de um novo lugar. É ter outras coisas para olhar e outros modos de pensar. São outras seguranças e tudo isso é realocado, porque se a gente parar para pensar, essa turma veio quando a internet começou a se popularizar, então todo o nosso jeito de consumir informação e, consequentemente, música e trocar ideia estava sendo deslocado, estava sendo reposicionado de alguma maneira. Até o jeito de narrar histórias e qualquer outra coisa é diferente. Assim como no novo trampo do D2 e do Sain, em que eles pegam uma história para narrar e para contar e basear as músicas nisso. E eu acho incrível quando eles falam que viver na guerra cansa e que amor cura, né? Não só sobre bater na tecla do amor que cura, ou das narrativas e do proselitismo e da sagacidade do Marcelo D2. Ele fala sobre mudar as narrativas. É uma outra ótica que tá ali nesse amor para os fortes, e com certeza esse trabalho é só para os fortes. Eu não tô fazendo resenha, mas uma das melhores passagens desse trabalho, que também é visual, então ele é audiovisual, é quando fala: a falta vira curiosidade ao invés de virar ódio. E aí eu vou citar o Marabu, né? Porque todo ódio vira rima. Obrigada, truta. Vocês é sócia da minha firma. É muito louco, incrível, maravilhoso e genial como a gente ressignifica nossas dores, as nossas feridas, tudo que perturba e machuca a gente. Foi assim que a Emicida começou. E todo aquele sangue nos olhos virou combustível para se tornar um dos trampos mais influentes da história do rap nacional, para depois isso de um jeito mais diaspórico impossível ser trilha sonora de uma geração inteira. E o Emicida sempre foi um cara muito sagaz nas rimas dele, desde quando ele fala da gente saber usar os meios, sem deixar os meios usar. Isso aqui é a própria sabedoria do usufruto dos meios. Ou então, quando ele fala meu bairro é minha pátria, é nada mais do que da quebrada pra faculdade. E como a gente vive o universo que tá rodeando a gente, seja no seu bairro, na sua faculdade, ou num lugar que você criou pra ser seguro. Então, mano, cerre os punhos e sorria, jamais volte pra sua casa de mão e de mente vazia. Isso o Emicida te diria. Toda a sagacidade do mundo presente nessa escola do rap, ou todo jogo de cintura que se faz presente na sua vida, seja em fé, em música, em qualquer coisa que você acredita, isso não vai te privar do peso do mundo, mas vai te fazer lidar com ele muito melhor. Por toda a diáspora que te fez chegar aqui, que te fez estar aí, por todas as redes que te ligam a mim, às outras pessoas, aos seus afetos nas internets, em qualquer outro lugar que seja, e pelos lugares que você criou, que você vai criar, e pela segurança que está associada a eles, por todo o tráfico de informação presente aqui e por todas as raízes que estão associadas a você, todo mundo que veio antes, quem veio depois, quem te afeta e quem você afeta, vamos caminhar que o mundo gira. Mas então, pra onde ele gira? Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Nunca deu nada pra nós. Nunca lembrou de nós, nunca deu nada pra nós, nunca lembrou de nós. Sou tempestade, mas em treinamento tipo Jingwei, Jingwei. Quem diz que mina não pode ser sensei? Jingwei, sensei, desde a Santa Cruz. Playboys, deixa em choque tipo Racionais, hey boy. Tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença. Chega, sou voz das nega que integra resistência. Truta, rima, conduta, surta, escuta, vai vendo. Tempo das mulher fruta, eu vi menina, veneno. Sistema é faia, gasta, rata, Cláudia que não raia. Basta de glow, beleza, fifi, firmeza, mó faia. Rima pesada, basta, eu falo mesmo igual Tim Maia. Devasta esses otários, tipo calendário Maia. Feminismo das preta, bate forte, mó treta. Tanto que hoje cês vão sair com medo de Drica Barbosa, não se esqueça. Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça. Mas, mano, sem identidade somos objeto da história. Que em Deus, herói forte, esconde os retos na história. Apropriação, a era desse está repleto na história. Mas nem por isso que eu defeco na escória. Pensa que eu não vi, eu senti herança de zumbi. Ah tá, não morro em comum. E pra variar, herdeiro de zumbi. Seguro bom fim, é um. E dois, e três, e quatro, não importa. Já que querem, eu serve, eu tô pra ver um daqui sucumbi. Não, pela honra, vinha mano, me tira a mão da minha mãe. Fareja um medo, vou ter que ter mais faro. Esse é o valor dos reais caros. Ao chamado do alemão, no que você se quer, lele, mano. Só sente quem teve banco, eu não consigo ser mais claro. Olha pra onde os do gueto vão, pela dedução de quem quer redução. Respeito não, vão ter por mim. Protagonista ele é preto sim, pelo gueto vim. Mostrar o que difere, não é genital, o macaco que fere. É como jogar o sobo, sai de lá vendendo cola de dente e casaco de pele. Memes de negro lá, isso que irá querer ter um rifle. Memes de branco lá, não farão de volta, Yanga vai, big. Arranca meu dente do alicate, mas não vou ser mascote de queza da marmita. Sou fogo no seu chicote, enquanto a pessoa for morte, pra manter ela viva. Domado eu não vivo, eu não quero seu crime. Vem a mãe jogar roça. Sou cravo vivida, nos espinhos treinado. Faz pragas a horta. Eu já morri tantas antes de você. Me encher de bala, não marca nossa alma. Sorrir, briga, é resistir nesse campo de fala.